CarambaCast está começando mais um querido sensacional CarambaCast, isso mesmo. Bom, galera, está todo mundo reunido aqui para gravar mais um Caramba, isso mesmo, Caramba especial para você. E antes eu queria que a galera continuasse comentando lá na caixinha de comentários aí no envelope embaixo. Clique, comente sobre o cast que vocês estão ouvindo, beleza? Não se esqueçam. Ok? E o que mais? Vamos para as apresentações, depois eu dou as notícias diárias para a galera, beleza? E quem está composto na bancada hoje aqui, por favor, Tute! Fala, galera! Tudo bom com vocês? Tem uma abordagem melhor agora, né? Mas tudo bem. Bom, e também Rafa aqui conosco. Daí, galera. Também tem uma boa gente aí, né? Ah, gostou, não gostou? Pode falar, eu sei que gostou. Tá tenso o negócio. E você, Jaider, você também tem que comentar. Então, estamos aqui com o Jaider. Nossa, caramba, gente. Igual aquele cara aí do podcast, enfim. Deixa eu ser. Caramba, cast. Faz desse jeito, cara, sério. Mas enfim. Animações particulares à parte. Vamos para os nossos comentáriozinhos, assim, digamos, meu e pra vocês, assim. Galera, tenho boas notícias pra vocês. Sim, eu falava que o Caramba Cast 50 estava de. Vamos falar de coisa boa? Então, eu estava falando com vocês se o CarambaCast 50 estava difícil de editar, realmente está, mas eu tenho uma notícia ótima para vocês que, digamos que 65% do Caramba 50 já foi editado, isso. Falta pequenos detalhes ali, encaixar algumas coisas ali, pronto, e... Pode dar alguma dica, assim, alguma coisa relacionada ao Caramba, só pra galera já ter algum gostinho? Isso, é. deixa eu pensar. Eu participo. É, o Rafa, o Tucci participa, eu também participo. Obrigado. Mas daqui, eu acho que daqui a um mês certinho, né? Esse é o CarambaCast 47, se não me engano. Mais pra menos um mês, olha só. Isso, falta mais ou menos um mês para o Caramba, beleza? Então, quando tiver faltando um ou dois... Vou dar uma dica. E aí, gatinha? Isso. A dica do Caramba Cast 50. Tá muito. Quando for chegando mais pra frente, vai faltando dois ou um, vai ter dicas mais sugestivas, se digamos pra você. Beleza? Mas daqui a um mês vai estar chegando o Caramba Cast 50 e 60% eu já editei. Ou seja, faltam pequenos detalhes só pra arrumar e vai estar pronto lá na data certa pra vocês. Beleza? Então pode ficar tranquilos a respeito do Caramba 50, que, cara, sério. Eu já escutei esse Caramba 50, sem sacanagem, eu acho que mais de 50 vezes. Eu não estou exagerando, estou falando sério para vocês. Sem sacanagem, cara. E mesmo assim, cada vez que eu escuto, eu... Porra, tá ficando foda. Ou seja, quando chegar na data para vocês aí, vocês vão se admirar. E eu, olha a coisa seguinte também. Quando eu terminar a edição desse cast, eu vou querer ser canonizado, cara. Porque tá um trabalho fodido fazer isso. Mas enfim, relaxa. Diante dos seus olhos, ele vai se transformar. Tá? É que você falou, você vai se admirar, eu lembrei disso. Isso. Mas enfim, então... Galera, continue comentando, continue tweetando aí, divulgando a gente, beleza? E aguardando o Caramba Cast tão esperado por vocês, 50, ok? Mas enquanto não chega os 50, vamos para o nosso 47. Isso mesmo... O cast sobre crianças prodígio. Isso mesmo, aquelas crianças do capeta que já nascem com um foguinho no rabo querendo ser alguma coisa da vida. Enfim. Tute. Já... Não nasci com foguinho no rabo, Jair. É, ele não nasceu com foguinho no rabo. Por isso que o médico falou assim, dá uma palmada aí, vai dar uma palmada. E o médico falou assim, ai, que porra é essa, tem fogo aqui. Não, adquirindo ao longo do tempo. Isso é diferente. Isso. Brincadeira. Não tem um fogo no rabo. Isso, ele não tem um fogo no rabo, mas ele é a criança prodígio aqui do caramba. Brincadeira. Mas ele... do caramba, né? É. Mas Tucci, cite algumas dessas crianças aqui pra galera, cara, do caramba. Falou de fogo no rabo e falou de criança, eu lembrei de uma Macaulay Culkin que era bem chegadinho com Michael Jackson, mas tudo bem. Fez o clássico Esquecendo de Mim, né? Ah, acho que ele não fez todos, não, ele só fez não, o... Tipo você também, mas... Nossa. Dá risadinha, vai, risa. Cadê os claques agora? Todo mundo pra rir, assim, mas tudo bem. Ele só fez o Esqueceram de Mim 1 e 2, né? Acho que foi. Pô, aí... E, obviamente, foi o melhor, porque eu vi o 4 e fez eu odiar o Esqueceram de Mim. E, cara, é uma parada estranha, né? Porque, tipo, porra, ele nasceu em 80 e ele fez o Esqueceram de Mim, que passa até hoje na sessão da tarde e tal. E você vai vendo, assim, você pensa, caralho, hoje ele tem, tipo, 30 anos, cara. E ele tá todo destruído, não sei o que lá, cara. Se drogou pra cacete. Nossa, tá horrível, né? Mas é isso aí, era uma criança que tinha um futuro promissor e hoje em dia está perdido. Cara, o que é? Todo mundo sabe, mas o que que deu, assim, nele? Gravou lá o negócio lá, esqueceram de... Deu? O que deu nele? Michael Jackson? Não, gente, mentira. Na verdade, cara, eu até já... Pô, conversava com a galera e tal, assim, sobre essa parada e me contaram. Eu até fui pesquisar isso também, tá? Mentira. Era só pra sacanear o cara, mas esse assunto já se foi. Não, e me contaram que, tipo, os pais dele tinham altos problemas, tipo, não sei se a mãe era bêbada e o pai era drogado ou vice-versa, ou os dois em cada um. E aí, tipo, a única esperança da família era ele ser o ator. Então, ele ser o ator que trazia grana pra casa e bababá. Só que, infelizmente, tipo, era uma pressão enorme nele, cara. Porque, pô, uma criança, assim, fazendo... Era uma pressão enorme, velho. Michael Jackson e Michael Calkin era uma pressão do caralho. Hoje eu tô malicioso, muito malicioso, né, velho? Que coisa. Cara, fala Macaulay Culkin e Michael Jackson, cara. O que que você pensa, né? Foi principalmente daí que surgiram as acusações do Michael Jackson ser pedófilo, cara. Mas, tipo, é parada, né? Michael Jackson era realmente amigo dele e tal. Tanto que os pais tiveram um problema com isso, é mesmo. As pais tiveram um problema com essa parada, Macaulay Culkin se perdeu, não sei o que lá. E aí se drogou e bababá, e hoje Macaulay Culkin tá aí fazendo não sei o quê. Eu tava dando uma pesquisada rapidex aqui, e eu tava vendo a sequência de filmes que ele vinha fazendo, coisa e tal... Ele mais ou menos deu um perdido assim lá para 1994, que 92 foi o Esqueceram de Mim 2. Aí ele ficou até, tava criança ainda, até os 94, depois ele deu uma sumida, foi aparecer fazendo pontinhas em seriados e coisa e tal assim lá para 2003. Ou seja, tipo, já temos uma certa noção. E agora o último filme dele foi em 2009 e tal, mas ele deve estar fazendo uns trabalhos aways aí também. Que vem aparecendo algumas, um exemplo aqui rapidinho. Em 2004 ele participou de Will and Grace. Will and Grace, cara, mas também... Foi um episódio, cara. Só pontinhas. Bota fé que ele só veio... Aqueles diretores colocam ele só pra fazer um papelzinho aqui, só pra não ficar forever alone aí. Não, mas muitas séries de sitcoms fazem isso, né? Pega um cara assim away, tipo, pô, Friends já teve até o Brad Pitt, cara. E aí coloca ele assim, pô, beijo, me liga e tal, um episódio, tchau. Só pra falar, não, Brad Pitt já passou. Não, Macaulay Culkin já veio no Will and Grace. Isso foi nada normal. Então, mas é porque o que a gente tá vendo cada vez mais, essas crianças prodígio, não sei se vocês vão concordar comigo, mas provavelmente vocês concordam, é que a cada vez mais em todas as áreas que a gente vê, as crianças, as pessoas, elas estão sendo meio que treinadas para serem profissionais desde criança. Se você for ver, por exemplo, no futebol, a maioria dos jogadores que são, tipo assim, estão em alta, são jogadores jovens, entendeu? Porque... O pessoal prepara eles desde pequeno, então os atores também, eles são preparados desde o berço pra fazer aquilo. Tipo, e aí você vê as pessoas que são extremamente técnicas, né? Que são aquelas pessoas que você olha pra elas assim, que ela não é tão cabulosa, mas ela foi treinada pra fazer só aquilo. Tipo, por exemplo, o Justin Bieber. Ele foi treinado só pra cantar, entendeu? Você vê ele no CSI, cara, você dá nojo, cara. Olha, foram perguntar pra ele, falaram bem assim, que Bieber... Em alemão, é basquete. E aí o cara foi lá e entrevistou ele e perguntou... Por que, Justin? Você acha engraçado o seu nome, Bieber, ser basquete em alemão? Aí ele, que é alemão? Ele não sabia dizer que alemão era do país Alemanha. Então, também, ou seja, cara... isso demonstra que ele foi treinado desde pequeno pra ser o Justin Bieber daquele jeito que vocês conhecem, fazer Justin. Ah, o Justin Bieber é burro pra caralho, fim de papo, na moral. Caramba, falando, Justin Bieber foi, sei lá, cara, totalmente fabricado, igual eu já vou citar outros aqui também, que que são os filhos do Smith, cara. Eu achei que, nossa, totalmente fabricado, rolando uma fábrica geral nos filhos do cara. Cara, isso é porque, tipo, falaram assim, ah, não, é o filho do Will Smith, ele tem que seguir os passos do pai, cara. E, tipo, eu acho isso meio babaquice, saca? Se seguir, tipo, ah, meu pai é o Ronaldinho Gaúcho, não, então eu vou jogar bola. Cara, não é bem assim. É ainda mais legal quando, tipo, seu pai é um ator e você não é um ator, saca? Você vira outra coisa, assim, tipo, você é filho do Will Smith, aí você tipo, faz outra parada, saca? É bem mais legal, cara. É bem mais legal do tipo, não, pô, o filho também é ator, já era de se esperar, porra. É, cara, rolou totalmente um marketing em cima dos filhos do Smith. Por exemplo, é aquela. A filha dele, a Willow Smith, sei lá, um negócio, alguma coisa do tipo assim. Cara, é tão. Tá tão fácil você cantar agora com esses programinhas de edição, de áudio, de voz, pra ficar com aquela voz robótica encaixando todos nos tons bonitinhos. Que se você for escutar uma música dela, você vai perceber totalmente fábrica. Sei lá, se pega, pedir pro Tutti cantar aí e fizer uns efeitos na voz dele, a gente vai, o Tutti vai lançar o CD. E tipo, porra, o moleque faz a empresa gosta disso, saca? E todo mundo gosta disso. Todo mundo sem cérebro corrigindo, né? Ah, cara, eu não quero falar da Dakota Fanning porque eu tô querendo falar dela desde o início, só que eu quis falar do Macaulay Culkin por causa do Michael Jackson, mas eu quero falar da Dakota Fanning agora. É só comentar, cara, que tipo, ela desde pequena, né, fez altas paradas e tal, e pô, ela só tem 16 anos, saca? É a mesma idade que o Justin Bieber e tal, e é bem mais talentosa que ele, minha opinião. E mesmo assim, cara, tipo... Não querendo criticar nem nada, nem ser babaca, nem essas paradas. E ainda mais é grana que ela tá ganhando, uma porra, aí participa da trilogia de Crepúsculo, né, cara? Aí fez Pequena Miss Sunshine, fez Coraline, fez A Vida Secreta das Abelhas, fez Heróis. E aí chega assim, não, tô na trilogia do Crepúsculo. Poxa, amigo, você consegue perder o respeito? Isso. Eu sei que vocês vão, não sei se vocês vão concordar com... Mas, é, a Maísa, pra mim, é uma forma de mostrar que às vezes as pessoas estão exagerando muito, né? É que, tipo, com certeza a Maísa ela é super inteligente. Ela é super inteligente, ela tem potencial sim. Só que as coisas não começam cedo demais. Elas começam cedo demais, por exemplo, pra Maísa. O que, que a Maísa não perdeu com isso tudo que ela faz hoje? Ela só tem tempo pra gravar as coisas dela e às vezes ela perde as coisas da infância dela. Por quantos anos a Maísa tem? 7? E ela já é, tipo, grande. Eles meio que aceleram a maturidade da criança porque ela tem talento. Então, às vezes, é foda, velho. Você vê lá a Maísa, lá, tipo, dando show lá na TV lá e, tipo, você olha pra ela e você fala assim, caralho, essa guria é um robô. Gente, é tem alguém lá Maísa, dentro digitando, né? E falando bem assim, é peruca! É peruca! Sei lá, velho. Gente, a Maísa é o exemplo, né, que o Brasil, tudo que os americanos fazem de bom, o Brasil consegue foder. Bonito. Porque, tipo, porra, Macaulay Culkin, Dakota Fanning, Michael Jackson, não sei o que lá. E chega assim, o que o Brasil tem de criança prodígio? Gente que começa a trabalhar desde já. Maísa. Tipo, cara, Maísa, cara. Assim, o início era legal, né? Uma criança bobinha, feliz e tal. Mas aí, dava pra ver que ela realmente tinha uma maturidade acelerada e... De certas vezes era forçada até a ser assim. E eu acho que isso acaba privando a criança de tantas coisas que ela fica burra que nem o Justin Bieber, né, cara? Porque, tipo, ela deixa de ver certas coisas que era pra ela ter visto na infância. Tipo, a Maísa, aposto que raramente ela deve ter brincado com um daqueles brinquedos da Fisher-Price que você aperta assim, tipo, ah, que barulho é esse? Aí um cocoricó, ah, é uma galinha. Essas paradas assim é coisa pra educar a criança desde já. A Maísa não, a Maísa já devia estar lendo sobre Tolstói quando tinha 5 anos, né, cara? Pra ter uma maturidade daquela. Eu acho também que ela foi totalmente fabricada também. Tipo, na época do Raul Gil lá, era uma coisa totalmente diferente. Porque foi quando ela foi pro SBT, ela virou um produto de marketing, cara. Foi uma coisa, meu Deus. Não é à toa que até fizeram ela parecer com a... Com a menina dos Estados Unidos, também uma americana, que também tinha esses. Como é que não, mas vamos combinar que o Silvio Santos é bem troll, né, cara? Tudo que os americanos fazem, ele tenta refazer, cara. Então, tá, lá nos Estados Unidos tem tipo uma menina também, assim, super inteligente e tal. Aí, como ela ficou muito famosa, copiaram, cara. Usaram o mesmo estilo de cabelo da Maísa, o mesmo estilo de roupa. pra ficar um produto de marketing também, cara. Nossa, ridículo, ridículo. Cara, só citar as paradas que o Silvio Santos copia. Maísa, Se Ela Dança, Eu Danço, Ídolos. Cara, o Silvio Santos é foda. Não, mas a gente pode ver que às vezes funciona. Mas, por exemplo, quando é uma parada mais natural... Porque, tipo, se eu acho a Maísa muito forçada, saca? Eu acho muito forçada a Maísa. Muito. Mas agora, no caso do Michael Jackson, eu acho foda. Porque, tipo, por mais que seja forçado também, era uma parada diferente que a gente não vai encontrar nunca mais na vida lá. Um neguinhozinho muito doido lá, chega lá... Au! O bicho tinha 8 anos e a galera e as mulherzinhas já chegavam lá, pirava pelo Michael. Agora, por exemplo, a Maísa, velho, é sério, velho, quantas pessoas que a gente não encontra tem nojo da Maísa? Minha mãe tem nojo da Maísa, é engraçado, velho. Toda vez que eu tô vendo lá, ó, de repente minha mãe olha assim pra televisão e tá lá, eu tô assistindo lá, Bom Dia e Companhia. Aí... Parabéns, Rafa, em seus plenos 17, quase de 17? Não, meus 18, quase 19. Seus plenos 18 anos... E ainda assistindo Bom Dia em Companhia, mas continua. Ah, mas fala sério, passou uma aranha, ô! Todo mundo quer comprar um, quer ganhar um PlayStation, meu irmão. Pô. Quer ganhar, fica lá ligando. Véio, Bom Dia em Companhia, como que existe pai filho da puta, né, velho? Bota a criança lá e fala bem assim, e qual é o prêmio que você quer na roleta? Eu quero Max... R$1.000, porra, escuta o pai da criança falando aí. R$1.000! Isso é sério, isso é sério. Cara, eu já ouvi, velho. Mas paga as contas. Se ganha R$1.000, paga as contas. Eu vi o pai falando: R$1.000 aí, ô porra. Quer ficar sem computador por uma semana? R$1.000. Eu quero R$1.000. Aí, ganhou aí. Aí ganhou o você ganhou o Dynavision. Aí o só escuta o barulho da pancada na cabeça. Não chora. Dynavision não é tão ruim. Meu pai achou. É complexo mesmo. É cara, tem também as gafes da Maísa, né, cara? Que a Maísa é completamente controlada e tal. Tudo que ela fala, de vez em quando, até pra ver que estão guiando ela, não sei o que. Ela, não, olha pra tua câmera, não. Mas, tipo, tem horas que ela dá umas gafes assim, ela fala o que ela bem entende, cara. É muito bom. Queria uma vez que ligou uma criança do Acre. Ah, cara, foi sensacional quando a criança do Acre liga pra lá, cara. Da onde você fala? Do Acre. Em que país é isso? É, caralho, né, velho? Mítico, velho. Foi genial, cara. Aí depois o nego fala, não, porra, o Acre existe. A Maísa disse que... A Maísa não conhecia o Acre, cara. O Acre não existe. Sinto muito, ouvinte do Acre. Falando isso, a gente não tem nenhum ouvinte do Acre. Ainda. Ah, você... não tem? Se você sua casa vai ser explodida, vai saber por quê, né, meu amigo? Se você... É base da Área 51. Se você é do Acre, comente, então. Você é do Acre, levante as mãos. Ah, como vai ter uns negros filhos da puta fingindo? É, mas tipo, é negro lá, negro de Brasília, assim, não, pô, sou do Acre. Enfim, que mais? Outra criança pro... Olha, então, tem as gêmeas Olsen, né, que começaram naquele programa bem antigo lá, como é que era? Três é Demais, como é que era? Três é Demais, mano. Três é Demais, caraca, velho. Caraca, eu me amarrava naquele programa. E elas eram geniais, velho, porque, tipo, eu achava muito legal, saca? Claro que ali também foi um pouco fabricado e tal. Você vê que é que nem aquele menino do Two and a Half Men, né, o Jake, que ele, quando era menor, ele ganhou um prêmio de melhor ator mirim, só que ele já tinha, tipo, uns 16, 17 anos, que ele tem agora. E aí ele foi lá e chegou e falou de jeito assim, ó, é muito mais legal agora eu fazer Two and a Half Men e entender as piadas que eu faço, entendeu? Pra você ver o tanto que a parada é forçada, porque ele não entendia as próprias piadas, mas eu me amarro também, tem esse moleque, que é o Jake, eu não sei o nome dele, mas as gêmeas Olsen é massa, velho, eu achava muito massa, principalmente quando elas pequenininhas, né? Quando agora que elas cresceram, foram fazer aquelas coisas de bruxaria agora. E de feitiçaria. Você lembra lá? Tinha a feiticeirinha do Satanás, do 503, sei lá como era. Caralho, feiticeirinha do Satanás... Calma, você tá falando da gêmeas Olsen mesmo, cara? Ela fazia feiticeira lá, as feiticeiras gêmeas lá, tinha as gêmeas que vão pra Paris lá. É. Elas caíram nível pra cacete, né? Elas faziam Três é Demais, que era massa. Ah, lembrei desse filme. E aí, quando elas iam pra Paris, porra, Paris meu ovo, né, velho? Andava cara, de mobilete com um gatão de... O gatão de Paris tem uma Magarelli, velho. Sabe o que é uma Garelli? Aquela motinha que tu tem que pedalar, velho. Tomar no cu. Que é isso? E aí, gata? Monta na minha Garelli. Nossa, velho. Filmes da gêmeas Olsen, elas vão pra algum lugar e aparecem dois caras que dão mole pra elas, cara. É muito impressionante, né? Nunca tem só um cara. Ou seja, uma coisa... É uma coisa muito engraçada essa gêmeas Olsen. Uma curiosidade também que todo mundo já deve saber, mas enfim, a curiosidade é que lá no, nos três é demais, tipo, as duas participavam. Quando uma tava, sei lá, chata e colocava a outra pra gravar no lugar dela, tipo, era muito legal, cara. Tipo, ninguém... Que é uma maneiro. É, tipo, tá, uma tá chata hoje, coloca a outra pra gravar. Uma cansou, e coloca a outra. Ficava substituindo, assim, as duas lá. Muito show. E quando eu tava procurando coisas sobre a Gêmeas Olsen pra falar aqui, cara, eu digitei Gêmeas Olsen imagens do Google, apareceu, meu Deus. Meu Deus. Tá porra, Gêmeas Olsen, loucura total, meu irmão. É. Bota essa parte. Irmão, galera, se você tiver mais de 18 anos, coisa que eu não tenho, mas mesmo assim eu digitei porque eu posso, você não. Você é uma criança prodígio. Eu sou uma criança prodígio, você não. Se você tem mais de 18 anos, então digita aí Gêmeas Olsen no Google. Porra, Gêmeas Olsen tá fazendo pornô? Que porra é essa? Isso. Pra quem naquela época era duas crianças pirralhas, digite então Gêmeas Olsen pra você ver como elas estão atualmente. Ou então clique na imagenzinha aí embaixo aí, ó, Gêmeas Olsen. Vocês veem como as coisas evoluem, meu amigo. As coisas evoluem. Queria que a Maísa evoluísse para um tipo de pessoa assim, não... Eu imagino a Maísa, quando ela cresceu, uma Dercy Gonçalves. Assim. Não, é Susan Boyle. I dreamed a dream in time gone by. Susan Boyle, uma coisa triste, cara. Vamos imaginar coisas legais, então, igual aconteceu com a Gêmeas Olsen. Pra Maísa. O que mais? Ah, tem... Cara, tem... Brasil é bosta mesmo, cara. Tem Sandy Júnior. O Sandy Júnior também eu acho que foi totalmente assim. Sandy Júnior e Vanessa Camargo, assim, mas Vanessa Camargo já tava grande. Foi uma coisa atrasada, assim, pra ela. Mas Sandy Júnior eu acho que também foi fabricado justamente por causa dos pais, assim. É verdade. Pais cantores. Mirosmar. Mirosmar, qual é o nome do outro? Chitãozinho. Não sei, esses nomes estranhos aí, mas enfim. Foi. Tá, meu pai é cantor, coisa do tipo, vamos ser cantor também. Foram na onda e foi. Que mais? A maioria das coisas é assim. O filho do Ronaldinho também, do Ronaldo, gordo, quando ele tava na sua idade pequena lá, pequenininho, todo mundo falava, ah, vai ser igual o pai. Mas o garoto também era um obeso e não tinha capacidade de chutar uma bola. E hoje o Ronaldo tá culpando a tireoide, né? E tipo, na época que passou isso na televisão, tava o filho do Ronaldo e o filho do Zidane fazendo escolinha no mesmo lugar. Mas o filho do Zidane era totalmente diferente do filho do Ronaldo. Sabia tocar a bola, coisa do tipo. Também rolou também o negócio do filho do Romário. Dizer, ah, filho do Romário vai ser fodão no futebol, que não sei o quê. Filho do Romário é banco do time de juniores, cara. Porra. O filho do Romário deve comer peixe, entendeu? Hã? Tá triste o negócio, cara. Tá triste a parada aqui, mas enfim. É, cara, nossa. Enfim, o que mais? Caraca, filho do Romário. Mas, cara, vamos combinar que nem o Romário era bom, né? Ele só era banheiro, mas tudo bem. Mas fazer gol, meu filho, mas fazer gol. Ah, fazer gol todo mundo faz. Eu faço gol. Me deixa lá na frente do campo pra ver se eu não faço gol. Tá, eu não faço. Nada. Tá, obviamente eu não faço, mas me deixa lá na frente do campo jogando contra crianças de 6 anos pra ver se eu não faço gol. Ah, claro. Tá, faço, mas tudo bem. A gente tenta. Faz sim. Tuti, você joga muito. Eu jogo pra caralho. Sou teu fã, velho. Agora, deixa eu ver o que é mais. Ah, e a tentativa fail, né, da nova prodígia do Brasil pra ver... Tipo, era o step, né? Se a Maísa desse merda... Nego lançava quem? A Rebeca, que ficou apresentando o carro a ser animado, que era o que precedia o Bom Dia Mania todo dia. E aí era uma menininha de 8 anos, super simpática, não sei o que lá, mas completamente reta e completamente né, e porra, aí todo mundo saco cheio dela. E aí era tipo o step, cara, foi o prodígio fail, né, cara? Porque ninguém gostou dela. Se você tá ouvindo esse cast, menina, assim, eu não gostei de você, mas eu torço pra você se dê bem. Que merda de Rebeca. Essas coisas também que o SBT tenta colocar, uma coisa triste. Tipo, antes do Cauê e da... Cauê não. Antes do Yudi e da Jéssica, tinha o Cal. Antes de Yudi e a Priscila, tinha o Cauê e a Jéssica. É, porque eu fico misturando, porque pra mim... As antigas, cara. Eu fico misturando, porque tudo pra mim, tudo é a mesma merda. Tudo vai pro mesmo buraco, pro mesmo vaso, pra mesmo... Cara, é muito ridículo essas coisas forçadas. Eu acho uma merda. É, agora o Yuji canta, agora a Priscila canta. Não, essa, não, não. Eles, a Priscila cantava. Se não me engano, antigamente eu lembro disso. A Priscila acho que foi terceira colocada na América Latina como cantora. Aí ela foi pro SBT, deu uma entrevista falando, ah, como é terceira colocada na América Latina toda, que não sei o quê, e depois ela sumiu. Aí depois apareceu apresentando um Bom Dia e Companhia, cara. Uau! Muito tempo. Decadência, hein, cara? Decadência, mas enfim. É, agora todo mundo canta, né, cara? É. Yudi canta, Priscila cantou, eu canto, Emanuel cante. Nossa, a gente encerra o programa agora. A gente vai encerrando por aqui depois dessas emendadas de trocadilhos infames aí, mas enfim. Bom, galera, então esses aí foram as crianças prodígio que a gente lembrou aqui. Se você lembra de alguma criança que a gente esqueceu aqui, ou se você é uma criança prodígio, por favor, comente isso. Não se esqueça de comentar, beleza? No envelopinho aí embaixo. Não se esqueça. Ok, galera? Bom, vamos para as nossas queridas, amadas conclusões. Por favor, Rafa. Opa, foi mal. Desculpa, eu tava aqui correndo aqui. Tava vendo aqui a Maísa. Sabe como é? Não, eu só quero falar que essas crianças aí daqui a pouco vão dominar o planeta desses demônios aí, mano. Olha só. E o Tucci? Opa, tava vendo aqui a Maísa. Tô zoando, gente. É, cara, eu não tenho muitas conclusões. Só digo que essas crianças têm um futuro variável à frente, né? Vejamos Macaulay Culkin e Maísa. Vai que a Maísa tá se drogando daqui a pouco, né? Vendendo PlayStation 3 pra comprar crack. Bom, galera, então é isso daí. Não se esqueça de comentar, diz aí o que, que vocês achou do cast, beleza? Se você gostou, clique em gostei. Brincadeira. Fala no comentário que você gostou, beleza? E vamos ficar de mãos dadas torcendo pro Jair conseguir editar o caramba cast 50 até. É, irmãos. Divulguem. E tudo mais, cara. Por favor, sério, cara. Se vocês divulgarem, vocês são pessoas lindas, cara. Isso. Você quer ser uma pessoa linda, que eu sei. Então não perca daqui a 3 casts, Caramba Cast 50, você vai ver a fudelosidade do Caramba Cast. Caralho, fudelosidade. É, não, o nego vai virar e falar assim, caraca, já viu Caramba Cast 50? Fudeloso, mano. Fudeloso, enfim. Mas enfim, enquanto não chega os 50, vamos acompanhando os fudelosinhos Caramba Casts. Beleza, galera? Então, hasta la vista, como sempre. Fui! Ai, caramba! Nossa. Novo som do japonês que vai dar PlayStation 3. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É a Keka. Oi, Keka, quantos anos você tem? 9. 9 anos, que gracinha. Então, você tá animada? É o quê? Animada? Eu tô! Tá muito animada? Abaixa um pouquinho o som da sua televisão, me escuta só pelo telefone. Acre! Isso, não! Abaixa o som da tua televisão, me escuta só pelo telefone. Ah! Abaixei! Isso, muito bem. Então vamos então pra brincadeira. Você quer quem? Você quer o ratinho Ubiboy? Você quer o ratinho que ainda não tem nome? Ou você quer o ratinho Siloptis? Eu quero o Ubiboy! B-Boy, então vamos lá. Nós vamos agora, vamos lá. Vai, B-Boy, você vai torcer pro B-Boy. B-Boy tem que ganhar, tá? Mas você que tem que torcer muito, tá? Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3 e... B-Boy, B-Boy, B-Boy, B-Boy, B-Boy, B-Boy, B-Boy, B-Boy, B-Boy. E o B-Boy ganhou! É isso aí! Você agora pode escolher algum prêmio da roleta. O que você quer ganhar da roleta? Eu quero... R$1.000. Oi? R$1.000, pede R$1.000 agora, vai. Ai, tá bom, pai. Eu quero R$1.000. R$1.000, tem certeza que você quer R$1.000? Aham. Então beleza, vamos lá, R$1.000 então. Vou colocar na roleta aqui e... R$1.000, aí você ganhou um jogo da vida. Esse jogo é espetacular, você adora esse jogo, vai adorar esse jogo, Queca, pra você, tá bom? Que pariu, era R$1.000, porra. Não, pai, mas pai, não. Pai, o caralho, vai apanhar agora, filho da puta. Não, pai, não.